Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Se ainda queres ser feliz, então dá-me o sinal. Que estou à espera, pronto para me perder. Estamos longe de saber qual vai ser o final. E ainda temos tanto para viver. São tantas coisas que eu tenho para dizer. E mais ainda as que quero sentir. Se tens vontade, então tens que aprender. Que sem coragem não dá para seguir. Se ainda tens o desejo, então dá-me uma luz. Que estou atento, pronto para te ver. Estamos perto de saber aonde nos conduz esta história que acabou de nascer. São tantas coisas que eu quero fazer. E não há nada que me vá impedir. Tenho a vontade de tanto te querer. E a confiança no que está para vir. São tantas coisas que eu quero fazer. E não há nada que me vá impedir. Tenho a vontade de tanto te querer. E a confiança no que está para vir. Se ainda queres ser feliz, então dá-me o sinal. Que estou à espera, pronto para me perder. Estamos longe de saber qual vai ser o final. E ainda temos tanto para viver. São tantas coisas que eu tenho para dizer. E mais ainda as que quero sentir. Se tens vontade, então tens que aprender. Que sem coragem não dá para seguir. Sem coragem não dá para seguir. Que sem coragem não dá para seguir. Que sem coragem não dá para seguir. Por mérito dos nossos entrevistados, há aqui um conjunto de autores e músicos têm feito o pleno com a Boa Nova. E quando digo pleno é isto, é cada disco que lançam, na Boa Nova temos a oportunidade de fazer o destaque. Ora, isto só revela a perseverança destes nossos convidados, que têm a suficiente paciência para maturar mais do que uma vez. No caso, também é uma paciência 4.0. Já vamos perceber porquê. Estamos a falar com, em breve, dentro de minutos, com o Rogério Sarraz. E, se bem se recordam, havíamos aqui anunciado concertos, na altura, para o São Jorge. Ainda que não fosse perto de Oliveira, mas fomos divulgando na esperança que haja alguns ouvintes da Boa Nova que lá tenham estado. Mas, para quem não esteve, a verdade é que hoje, aqui, vertido em disco, com pena nossa, não vertido em vídeo, mas em disco, está aqui Rogério Sarraz e os seus Irrevogáveis, numa versão 4.0. Ora, mas também já vos habituámos que sempre que falamos de alguém, gostamos de ter o seu contraditório, nem que seja via telefone. É o caso, uma vez mais, do Rogério Sarraz. Antes de mais, uma vez mais, bem-vindo aqui à Serra da Estrela. Muito obrigado, Pedro. Então, é sempre um gosto estar em contacto convosco. Infelizmente, mais uma vez, via telefónica, ainda não é possível ser pessoalmente, mas lá chegará o dia. Lá chegará, lá, na versão 5.0, 6.0. Exatamente, é, Deus nos há de permitir isso. Pois bem, temos aqui um disco muito interessante que temos de ser reais. No dia em que estamos a gravar é o dia que está para sair. Exato. Ainda que vai ser, portanto, a emissão vai sair daqui a uns dias, mas hoje mesmo está a sair do forno este ao vivo no Teatro São Jorge. E que, curiosamente, dança esta pista do 4.0 à semelhança de como já era o espetáculo, em que o Rogério Charras estaria prestes a fazer 40 anos, aliás, bem-vindo também aqui à Casa dos 40, portanto, já os vês, julgo, em março, não é? Exatamente. Portanto, já fez 40 anos. Queria tocar neste espetáculo 4 temas de cada um dos seus álbuns e, para além disso, 4 temas originais. Podemos dizer também, em pré-anunciação do disco, é a disco Antena 1, portanto, também tem esta chancela, que de algum modo também fez com que, enfim, eles tiveram a primazia, a divulgação do álbum, mas cá estamos nós logo a seguir para, de facto, mostrar aquilo que fez com os seus irrevogáveis e com os seus convidados. Portanto, hoje temos uma mão cheia de assuntos para tratar. E desde logo começamos pelos convidados. No disco aparecem António Caixeiro, o Jorge Bem-vinda dos Virgem Suta, Júlio Rezende e Ricardo Ribeiro. Ora, cada um do seu espectro musical. Ora, e sabemos também que houve um convite à Ana Ladeiras que infelizmente depois não se pôde concretizar. A pergunta vai por aí. Porquê estes convites para o concerto e naturalmente agora estar aqui vertido em disco? Pois, porque o Pedro já focou aí que eles são de facto de áreas musicais diferentes e essa era também um dos meus objetivos, poder chamar, porque a minha música eu acho que também tem várias cores, tem várias componentes. A pergunta mais difícil que me faz é sempre qual é o estilo da minha música, porque eu acho que ela é feita de vários estilos. E, portanto, eu queria também que essa riqueza estilística da minha música viesse também, os convidados viessem de várias áreas, é o que acontece. O Júlio Rezende é um homem do jazz, embora também muito aberto a outro tipo de músicas. O Jorge Bem-vinda é um autor, é um cantautor, portanto, é alguém que vem da pop, se quiserem. O Ricardo Ribeiro vem do fado. Havia a Ana Ladeiras com a ligação à música popular. É preciso dizer que a Ana Ladeiras, infelizmente, na altura, por questões que felizmente foram ultrapassadas, não foi possível. E depois eu acabei por resgatar o António Caixeiro, que estava a assistir ao espetáculo no público, e assim, sem estar nada à espera, eu chamei-o para o palco e acabámos por cantar uma canção juntos, junto também com o Jorge Bem-vinda. E, portanto, e vem do canto alentejano. Portanto, essa é a principal razão, obviamente, que é o facto de eu ser um fã da música que eles fazem, ser um admirador de cada um deles, do seu trabalho, e por achar que a presença deles no espetáculo e no disco que reflete o espetáculo seria uma mais-valia, como se veio a confirmar, porque eu acho que os momentos com os convidados são alguns dos melhores momentos deste disco. Gosto de te ouvir cantar a chuva nos beirados, trauteando músicas de encantar, tornando os dias molhados, é o inverno a chegar. Gosto de te ouvir cair, ó chuva nos telhados, sussurrando melodias calmas, o teu gotejo sincopado, sinfonia abstrata. É como a amizade, quando amor nos falta. Gosto de te ouvir cantar a chuva nos beirados, trauteando arrepiando músicas de encantar, tornando os dias molhados. É o inverno a chegar. Gosto de te ouvir cair a chuva nos telhados, sussurrando melodias calmas. O teu gotejo sincopado, sinfonia abstrata, é como a amizade quando o amor nos falta, é como a amizade quando o amor falta. Ah, ah, ah, ah, ah. Para, como vemos, também é uma questão de oportunidade. De algum modo, já agora aqui, dar luta no caixeiro. Olhou e encontrou. E chegou na altura ou já tinha a percepção de que ele estaria entre o público deste espetáculo? Não, eu já sabia, Pedro, que ele ia estar presente. Ele já tinha dito que ia estar presente no espetáculo. Aliás, tiveram vários amigos músicos, tiveram lá, tiveram a alegria de poder estar no espetáculo a assistir, alguns dos quais até com quem eu já cantei também e já fiz duetos. E eu sabia que o Caixeiro estava, e como sabia que ia fechar com esta canção, que foi a canção que gravámos juntos no Não Tenhas Medo do Escuro, depois acabei por pedir para ele para o palco, e foi de facto e foi a canção que terminou o espetáculo, e foi um momento emocionante. Temos de dizer que este disco, ainda que podemos dizer, foi gravado no concerto do São Jorge, mas é que este espetáculo, este 4.0, já passou por um conjunto grande de palcos, nomeadamente aqui perto de nós, esteve na Covilhã. Uhum. E haverá então um conjunto de pessoas que o pôde perceber-se. Portanto, provavelmente há de haver nuances de espetáculo para espetáculo, mas no cômputo geral seria este que foram ver. E eu que julgo saber, está previsto para o final do mês de setembro voltar aí perto a Oeiras para mais um concerto. Sim, Pedro, nós vamos fazer aqui. Este espetáculo já fez estrada este ano. Começámos em São Jorge, já tivemos em Montemoro Novo, já tivemos em Albufeira, já tivemos em Sesimbra, em Palmela, em Sintra, no Estoril, em Brinches, em Serpa e na Covilhã. Na abertura da Feira de São Tiago. Uhum. E vamos fechar agora o ano com um espetáculo que é também de alguma forma a apresentação do disco aqui em Oeiras. Mas este espetáculo esta digressão vai durar até 2019, e nós estamos aqui a fazer um trabalho muito árduo no sentido de poder levar este espetáculo de norte a sul do país, a muitas salas, até ao ar livre também, mas principalmente ele vai passar por muitas salas. Já temos datas marcadas algumas. Já sei que em janeiro vamos estar em Castelo Branco, uhum. Em fevereiro vamos estar em Sintra, em dezembro vamos estar em Silves, mas estamos ainda em contacto aqui com muitos municípios para poder, e entre os quais Oliveira do Hospital também, uhum. Espero que seja desta vez que eu possa levar a minha música até aí, e portanto, mas é um grande objetivo meu, de facto, fazer uma digressão de norte a sul do país no próximo ano. E seguramente agora a saída deste disco vai cativar e potenciar mais concertos, seguramente. Sim, eu acho que sim. A ideia também foi de alguma forma essa, não é? Nós tivemos ali a promoção do espetáculo do São Jorge em janeiro, fomos fazendo várias datas ao longo do ano, e tivemos também, obviamente, a preparar o disco e a trabalhar o som e a misturar, enfim, fazer todas aquelas coisas técnicas que são necessárias para um disco ao vivo. E agora, de facto, este lançamento e este período de promoção Agora, nesta fase, também espero que nos ajude. Como lhe disse há pouco, nós temos já estamos em contacto com variedíssimas salas e promotores de espetáculos. Temos, de facto, aqui muita coisa para fechar e, inclusive, vamos ainda fazer mais alguns contactos ainda no próximo semana. E, portanto, eu espero que esta promoção agora também com a saída do disco nos ajude a podermos para o ano, de facto, fazermos uma digressão como eu, se calhar, ainda não tive a nível nacional. Com datas previamente marcadas, se calhar algo que ainda tem faltado, que faltava ainda no meu percurso, e que espero que seja em 2019. Para mudar a nossa história e esquecer-te por inteiro, fui à pasta da memória e abri o teu ficheiro. À espera que resultasse para me esconder de ti, mudei a palavra posse, mas ainda estás aqui. Deu-me um erro no sistema, não consigo formatar. É melhor tentar sair para voltar de entrar. Quem sabe talvez assim te consiga apagar. Vou passar no coração o antivírus mais recente, para fazer com que ele não fique preso ao que sente. Talvez se eu descarregar um sistema operativo, eu te consiga apagar e instalar um curativo. Deu um erro no sistema, não consigo formatar. É melhor tentar sair para voltar a entrar. Quem sabe talvez assim te consiga apagar. Eu sei e quase aposto que se entrar no teu mural, eu vou sempre pôr um gosto sem pensar se me faz mal. Não consigo perceber qual será a aplicação que eu possa aqui meter para te dizer que não. Deu-me um erro no sistema, não consigo formatar. Eu vou sair desta cena para voltar a entrar. Quem sabe talvez assim te consiga apagar. Pode ser que a vida assim talvez volte a funcionar. Jorge, bem-vindo à Virgem Suca. Eu comecei a conversa com um lamento, sabe que eu sou exigente e gosto de exigir aos amigos, que é assim que eu considero. O porquê que este disco não traz a componente de vídeo associada? Quando falas da componente de vídeo, provavelmente está-me a falar de um DVD, não é? Exatamente. Pedro, ela na verdade o espetáculo foi gravado em vídeo. Eu sei disso, por isso é que... Nós vamos ainda hoje lançar, hoje quando estamos a gravar, portanto quando isto for para o ar já estará nas redes sociais, houve um tema que já foi lançado mesmo com vídeo No, antes do verão, em maio, creio eu, abril, maio. Vamos lançar esta semana outro e vamos lançando agora aos poucos, inclusive eu creio que a RTP em novembro vai transmitir o espetáculo. O facto de não ter feito DVD eu explico muito facilmente. a parte financeira, digamos, da música, a parte mais prática da música, porque na verdade hoje em dia os DVDs, ninguém compra DVDs, né? Ninguém, as pessoas acabam por ver tudo no YouTube, nas redes sociais, e portanto eu achei que não valia a pena estar a fazer um investimento de estar a gastar o fabrico quando as pessoas, depois nós acabamos por disponibilizar tudo no YouTube, e portanto as coisas hoje em dia funcionam dessa forma. E portanto nós vamos libertando aos poucos no YouTube, sendo que deixo-lhe também aqui esta nota, eu creio que em novembro, será em novembro, a RTP irá fazer a transmissão do concerto. Muito bem, ficamos satisfeitos com isso. Não tenhas medo do escuro, mesmo que seja tão duro, ter à frente a noite inteira. Vou cantar para tu dormires e até tu conseguires. Fico à tua cabeça para que fiques descansado e não durmas assustada. Vou deixar a luz acesa e assim podes ter certeza que não há sombra malvada que te apanhe de surpresa. Não fiques assim de cara triste, o que dói nunca resiste, até mais não. E nada cai mais fundo do que o chão. Tristeza não é feitiço, e o calor depois do frio é tão certo como o verão. Por maior que seja frio, tu vais ver que tens saída. Essa dor no coração, mesmo que tudo pareça não ter pés nem ter cabeça, mete fé no que eu te juro. Eu vou estar aqui por perto e não há nada mais certo que amanhã depois do escuro. Não fiques assim de cara triste, o que dói nunca resiste, até mais não. E nada cai mais fundo do que o chão. Cara triste, o que dói nunca resiste, até mais não. E nada cai mais fundo do que o chão. E nada cai mais fundo do que o chão. Rogério Charras, enfim, já vai no seu quarto disco, deste aqui ao vivo, e já fomos, como disse, temos feito o pleno, temos feito sobre trabalhos. Ao quarto disco, enfim, já toda a gente conhece o nome Rogério Charras, portanto, reconhecem-lhe a voz, o timbre, portanto, aliás, da primeira vez que falávamos e dizíamos que havia temas seus que andavam a rodar e que se ninguém os identificasse ainda ficava aquém, porque ninguém conhecia tanto o nome Rogério Charras, hoje já não é assim. É a pergunta que faço: está satisfeito com a divulgação da música, a sua e a dos outros também, já agora, que é feito, nomeadamente, na televisão pública? Bom, Pedro, é assim, satisfeito eu acho que nós nunca estamos, e o meu, é preciso dizer que todo este trajeto que o Pedro falou, nós também, de facto, este é o quarto disco, e é o quarto disco, também foi editado em 2012, portanto estamos a falar em 6 anos, eu fiz 4 discos. Desses 4 discos, 11 canções tiveram a rodar em séries e novelas da TV. Todos os discos foram, tiveram a chancela e o apoio da Antena 1. Têm rodado em muitas rádios por este país fora. Mas tudo isto foi feito de uma forma independente. Eu continuo a não estar ligado a nenhuma estrutura da música portuguesa, nem editoras, nem agentes. Sou eu que faço praticamente tudo. E que me divido aqui em muitos papéis e que tenho depois aqui alguns, obviamente, alguns parceiros. E, portanto, nesse sentido, tendo em conta este aspecto, obviamente que eu estou satisfeito pela dimensão que as coisas têm tomado e pelo crescimento sustentado que nós temos tido. Não, obviamente que eu tenho noção que não sou ainda dos artistas mais mediáticos deste país, mas, efetivamente, já existe uma dimensão nacional que, para alguém independente e não ligado a estruturas da música, é de facto importante. Agora, a divulgação da música portuguesa, infelizmente, continua a estar muito ligada a nichos, diria assim, ou continua a ser, continua a haver uma grande... Eu tenho uma teoria, e digo isto há muito tempo, que a música portuguesa falta-lhe classe média. Tem os nomes de enorme sucesso, tem os nomes mediáticos que tocam muito, que passam muito. Algumas rádios passam até a exaustão, passam na televisão, passam em todo lado e toda a gente os conhece e enchem salas. E depois, abaixo disso, falta muitas vezes os projetos que, não sendo projetos dos mais mediáticos, que possam ter uma visibilidade e uma exposição mediática que lhes permita também fazer o seu trabalho. E aquilo que eu sinto é que às vezes existe muita... Os tais nomes mediáticos têm muito tempo de antena, passam muito, são muito diferentes. E às vezes quem não tem essa sorte, não. E nomeadamente a televisão, falávamos da televisão pública, a televisão pública continua a não ter uma aposta na música, tirando os concursos que eu continuo a achar que ao contrário do que dizem, não são descobertas de novos talentos, porque na verdade têm sido muito poucos os artistas com carreira, com percurso, que têm saído daqueles concursos. E portanto continua-se a apostar aqui neste formato, continua a haver muito pouco espaço para nós podermos tocar, mostrar a nossa música, tocar ao vivo, enfim, fazer aquilo que nós gostamos de fazer. E, portanto, nesse aspecto eu continuo a achar que há um caminho a percorrer e há muito a melhorar nesse aspecto. Há, de facto, aqui um lapso, não é? Propositado ou não, mas há um lapso, enfim, e é um formato que quer queremos que não agrada às pessoas, mas, enfim, deixemos isto para quem, efetivamente, percebe uma coisa disto. É a velha questão, a gente também não sabe se o tipo de formatos não agradariam ou não. Exatamente, eu tenho sim. Sempre é a conversa de pescadinha de rabo na boca. Precisamente, é isso. É o formato que agrada às pessoas ou as pessoas veem os formatos que dão na televisão. Enfim. Sim, mas toda uma outra conversa. Mas quando temos espaço, perdoa-me o desagrado, quando nós temos espaço para os reality shows em que andam ali os bonecos enfiados numa casa às macacadas, seguramente que havia espaço para a divulgação de música. E pronto, claro. Ninguém me diga que o português é assim tão saloio, não é o termo correto. Enfim, não, ficamos pelo saloio. Se não, saloio que se agradaria disso e não se agradaria de ver um bom concerto. Enfim, mas não, adiante, é o que temos. Tempo da outra senhora só via para jantar e agora só me apetece chorar. Eu juro que só vai meu Deus quem me acode, quem me livra do buraco, quem me livra do contrato que assinei para pagar o que não posso comprar. No tempo da outra senhora todos cantavam o hino e agora é tudo a fazer o pino. A bandeira na janela da barraca da favela chamada bairro social, para não soar tão mal este novo português onde se capam os quês. E a ditadura, e a ditadura, e contradita, a gente grita, e contradita, a gente grita. No tempo da outra senhora não se podia falar e agora é tudo a desconversar. Na TV do momento, jornal é entretenimento, concurso, humilhação, futebol até mais não, e não perca a novela enquanto aperta a fivela. No tempo da outra senhora não havia oposição e agora ninguém percebe quem são. Do que ontem era ideia para curar desgraça alheia, hoje só resta a desculpa e o ónus dessa culpa que com tanta parceira ainda acaba solteira. E a ditadura, e a ditadura, e contradita, a gente grita, e contradita, a gente grita. Hey! Adita Roy, Adita Moy, Adita Dói, Adita Dói. Dizia outra senhora orgulhosamente sós: e agora em que Europa estamos nós? Cotas na agricultura, déficit cravado na cintura, fatura por cobrar, subsídios que gastamos, dinheiro que esbanjamos e que estamos a pagar. Porque a ditadura é dita, dura e contradita, a gente grita. É que a ditadura é dita, dura e contradita, a gente grita. A dita vai, a dita mãe, a dita dói. A dita vai, a dita mãe, a dita dói. E contradita, a gente grita. E contradita, a gente grita. E contradita, a gente grita. E contradita, a gente grita. Olha, este disco revela então aquela faceta dos 4.0, de 4 temas de cada álbum e 4 temas inéditos. E vamos pegar aqui nos inéditos. O primeiro, pelo menos que eu tive conhecimento, foi O Melhor de Mim, portanto, um tema na qual o Rogério tem letra e música, mas aqui acrescentamos Deixa o Teu Coração, então, Enganar-se com o Malfado, portanto, isto com letra do José Fialho Gouveia, não é? Uhum. E depois, uma vez a seu cargo só, o Dá-me um Sinal. Foi o primeiro tema lançado, o Dá-me um Sinal. Mas curiosamente a mim chegou primeiro O Melhor de Mim. Portanto, ok. e que gosto particularmente, portanto, posso desde já dizer. Obrigado. E a pergunta que eu faço é assim: estes inéditos são contemporâneos de algum dos discos anterior ou de algum modo criou-os já na expectativa de o lançar precisamente neste concerto? Para ser sincero, Pedro, eles não são contemporâneos de nenhum. Eles foram de facto feito já pós Não Tenhas Medo do Escuro, portanto, já depois do último disco. Na verdade, não foram feitos com o objetivo deste concerto. Eu, quando tive a ideia deste concerto, há cerca de um ano e qualquer coisa atrás, um ano e meio, a maior parte deles já tinha. Eu vou sempre fazendo canções, eu vou sempre compondo. Às vezes por uma razão ou outra, outras vezes por razão nenhuma, volta e meia eu gosto muito de compor, é uma das coisas que mais gosto de fazer na música, é compor, e portanto eu de vez em quando faço canções, sempre que tenho letras ou que as faço, vou fazendo e depois meto, como nós gostamos de dizer, na gaveta, que hoje em dia é mais uma pasta de computador do que propriamente uma gaveta. Mas portanto as canções já existiam, já foram sendo feitas, não com o propósito deste espetáculo. O Melhor de Mim, como é uma canção feita, enfim, a pensar no meu filho e feita para o meu filho, de alguma forma, quando eu acabei de fazer, eu achei que ela fazia todo o sentido neste espetáculo, que de alguma forma é também uma celebração de vida, de 40 anos de vida. Mas estas canções, no fundo, elas foram acontecendo por elas próprias, e depois, quando eu tomei esta decisão de, ok, vou fazer um espetáculo e vou apresentar 4 canções novas que mostrado ao mundo, eu depois fui olhar para as canções, para o leque de canções que tinha, e escolhi estas 4, achei que elas eram neste momento as canções que melhor serviam, até por causa da dinâmica do espetáculo, e enfim, por uma questão de uma série de razões que nós vamos sempre avaliando sempre que lançamos canções novas. Fiz esta canção a pensar no que perdi, até que o coração saltou do peito ao olhar para ti. Medos que senti por não saber de antemão que ias ser assim todo o meu mundo, todo o meu chão. Não me des perdão pelo tanto que esperei. Não há qualquer razão e lá no fundo de mim eu sei que tanto procurar o melhor de mim, e só em ti achei esta canção que me preenche enfim. Esta canção a pensar somente em ti, em toda a emoção que me envolve quando me sorris. Sonhos que não tive por não saber ser capaz de amar tudo que brilha nesse teu jeito de ser rapaz. Não me des perdão pelo tanto que esperei. Não há qualquer razão e lá no fundo de mim eu sei que tanto procurar o melhor de mim, e só em ti achei esta canção que me preenche enfim. Esta canção a pensar somente em ti. E a escolha dos tais quatro temas dos outros álbuns? Enfim, que processo mais ou menos, entre aspas, doloroso foi escolher entre os filhos, não é? Aqueles que iriam para a frente deste espetáculo. O processo não foi assim tão doloroso, porque, na verdade, nós, à medida que o processo vai avançando e que vamos andando e vamos fazendo discos e depois vamos fazendo espetáculos, existem sempre as canções que ficam, não é? Existem as canções que sobrevivem. Aquelas que fazem vibrar o público, não é? Exatamente. O público acaba por escolher algumas canções, a própria rádio, o facto da rádio passar algumas canções e não passar. Também acaba por ser uma seleção natural das coisas. Portanto, eu acabei por escolher, houve duas ou três canções que, onde tive um pouco mais de dúvida, em que podiam ter, há de facto duas ou três canções dos outros discos que podiam ter também a ter acontecido neste espetáculo, mas de facto não foi um processo muito doloroso, precisamente porque eu aceito isso, eu não tenho esta dor de algumas canções de alguma maneira ficarem pelo caminho ou serem pouco tocadas. este, eu acredito que depois, mais tarde, um pouco lá mais para a frente, eu depois vou acabando por recuperar uma, recuperar a outra, fazendo... E, aliás, este próprio espetáculo, e isso também é algo que eu tenho na minha cabeça, é este disco é composto por 17 canções, portanto são as tais 16 do conceito e depois mais um encore, mas o facto de nós ainda irmos fazer mais um ano de digressão com este espetáculo significa que nem sempre nós vamos tocar essas 17. Em alguns espetáculos eu vou mudar, vou buscar outras canções que já fiz, até originais novos. Eu vou também, em alguns espetáculos, poder estrear novas canções, em vez dessas quatro novas, poder tirar uma e meter outra. Uhum. Portanto, de alguma forma, o disco ficou estanque, é esse que está aí, mas o espetáculo em si continua a ter muita, muita dinâmica e flexibilidade e podemos continuar a mexer nisto. Nós, este verão, com alguma piada, tivemos a oportunidade de falar aqui com os Quinta do Bill. E porquê é que digo isto? Eles vieram fazer o concerto e de facto, os Quinta do Bill estavam num contexto também de aniversário e falavam também da questão da escolha das músicas. E, no meio da conversa, disse aqui que havia um tema que gostava do álbum anterior e teria-lhe dito. E depois disse assim esta pergunta: e se alguém no final do concerto, na fase dos encores, começa a gritar muito um determinado tema? Tema esse que nem está ensaiado, nem está, enfim, já há algum tempo que não tocam. E depois alvidei aquele tema e eles, por acaso, com uma piada, brindaram-me no final do concerto ou tocaram o tema. Mas eu queria desafiar o Rogério a dizer isso mesmo. Imagina que no final deste espetáculo, ou destes que se vão seguir, há um conjunto de pessoas, por uma razão qualquer, lhe pedem um determinado tipo de tema, enfim, que com a sua banda, com os seus irrevogáveis, já há algum tempo que não lhe pega. Ora, como é que ficamos no filme? Pedro, eu confesso que eu gosto muito da imprevisibilidade do palco, não é? Aliás, como lhe disse, este próprio disco, que era um disco ao vivo, então tinha essa responsabilidade, estávamos a fazer um espetáculo que ia ser gravado, e que foi um espetáculo feito à antiga, entre aspas, ou seja, hoje em dia fazes muitas vezes os discos ao vivo indo para uma sala controlada, com um público selecionado, e tocando várias vezes as canções, enfim. Este feito assim, foi feito mesmo à sério, ou seja, nós fizemos um espetáculo, esta foi a única vez que nós tocámos estas canções, houve mais duas canções de alinhamento que não apareceram no disco, também eram muitas canções e uma delas eu confesso que me enganei na letra e portanto não cantei toda uma estrofe e portanto por si só não daria para sair no disco, mas isto, portanto, num espetáculo desta importância eu chamei ao palco um músico que estava no... um convidado que estava no público. Não sequer sabia que ia cantar. Portanto, eu gosto da imprevisibilidade do palco. E se alguém me pedir uma canção que a gente normalmente não toca, provavelmente com a banda vai ser difícil tocá-la, porque se for uma canção mesmo que a gente já não toca há muito tempo. Mas sou perfeitamente homem para agarrar na guitarra e poder cantar, se não a canção toda, pelo menos uma parte da canção e poder mostrar. Eu gosto também dessa interação com o público, não é? No fundo, nós estamos. As pessoas, quando pedem alguma coisa, significa que quando pedem uma canção, significa que essa canção a marcou de alguma forma e, portanto, eu gosto de respeitar isso. Quando é possível, claro, há espetáculos onde isso é mais fácil, há outros, tendo o contexto também do espetáculo, em sala é mais fácil, ao ar livre é mais complicado, enfim, mas sim, perfeitamente possível de nós podermos aqui fazer ali um jogo de cintura e se não conseguir pelo menos tocar o tema todo, tocar nem todas as letras, eu também as sei de cor, mas pelo menos uma parte deles fazemos, claro. Já a saber, se eu tivesse no seu Jorge, se calhar, embora eu se calhar ia ficar inibido de dizer, mas aqui a acessão de telefone era o Campo Lavrado que eu ia desafiá-lo. Portanto, um tema que, por acaso, na versão original está com o Dani Silva, não é? Muito mas bem. É dos temas que gosto muito, enfim, sem desprestígio para todo o restante que vem fazendo, mas é daqueles temas que eu julgava que num 4.0 iria aparecer, e como vê, não está, não é? Pronto. Pois é. Que só prova que cada um vê, enfim, uma vez o Rogério disse aqui com piada que a música depois de feita já não é sua. É verdade, mas depois ganha, as pessoas depois acabam por se apropriar delas. Mas repare, Pedro, aqui também existe lá a tal dificuldade, entre aspas, ou o tal conceito de eu tinha que fazer quatro canções de cada disco. O Campo Lavrado faz parte do espelho. No espelho eu tenho o Porto de Abrigo, o Submarino Irrevogável, o Sempre Que o Humor Nos Acontece e o Se Me Perguntas a Mim. São quatro canções das emblemáticas que eu tenho, e que deixar qualquer uma destas quatro de fora, acho que iria ter muito mais reclamações da parte do público e das pessoas que me acompanham do que propriamente do Campo Lavrado. Portanto, a razão é essa. Nós, o Campo Lavrado, tem andado também connosco na estrada antes deste espetáculo, muitas vezes, e é uma canção que eu gosto muito particularmente, com muito cheiro à África. Pois bem, cá está, o desafio feito. Agora, a propósito... Oh, Pedro, e fica a promessa, quando eu for tocar ao Oliveira do Hospital, o Campo Lavrado vai... Vai constar no alinhamento. Vai, sim, senhor. Pronto, cá estaremos, esperemos que a Câmara de Facto faça o convite, e nós cá estaremos, se Deus quiser, para cobrar. Muito bem. E já o meu samba no teu ventre seria a promessa de vida a germinar. Seria a promessa de vida a germinar. Seria a promessa de vida a germinar. Seria a promessa de vida a germinar. Falamos de um disco novo, falamos de 4.0 ao vivo no Teatro São Jorge, em Lisboa, o disco de Rogério Charras, que está aí para venda, e que já sabemos que compõe ainda o conjunto de concertos que estão marcados e outros estão aí para acontecer ainda. E uma vez mais, queremos saber, este disco, uma vez que cada vez mais celebra a lusofonia, é um disco de portas abertas para ir a Cabo Verde, para Angola, para Moçambique, para Brasil. Como é que estamos nesse processo? Portas escancaradas, não é abertas, Pedro, é portas escancaradas. Ótimo. Confesso-lhe que eu não tenho desenvolvido muitos contactos nesse aspecto, pelas razões que lhe disse há pouco. Neste momento, a minha aposta é, em 2019, de facto, percorrer este país de norte a sul, ir a muitos... Há muitos distritos onde eu ainda não toquei, ou toquei muito poucas vezes, e há muitas salas onde eu ainda não toquei, há muitos sítios onde eu ainda quero tocar, e, portanto, de alguma forma, se quisermos aqui dar aqui uma imagem, eu ainda estou neste momento à conquista do solo nacional e do território nacional, e estou muito focado, de facto, aí neste momento, em que 2019 seja o ano em que eu possa fazer um percurso de norte a sul, e ilhas também, sem esquecer as ilhas. Daí não ter, de facto, ainda investido muito da minha energia na conquista, por assim dizer, da lusofonia. Mas a vontade, claro que existe, de Brasil, Cabo Verde, Angola, Moçambique, São Tomé, claro que sim. Eu gostaria muito de poder levar a minha música aí. Acho que ela tem, de facto, muitas afinidades. A minha música tem muita afinidade com a lusofonia, tem muitas influências da música destes países. Mas a seu tempo também, eu ainda sou um rapaz novo, apesar dos 40 anos, portanto, acredito que em breve a gente possa e para esse desafio. Esteve bem agora. Como um porto de abrigo, oásis em pleno deserto, como um abraço amigo, é tão bom ter-te por perto. Como quem escreve um diário ou me sussurra ao ouvido, como num gesto solidário, é tão bom ter-te comigo. Eu não sei como te dizer, nem sequer como demonstrar, mas sei que nunca vou esquecer o quanto eu gosto de aqui estar, o bom que é aqui chegar, privilégio de sentir que também há neste lugar um pouco do meu existir. Como um porto de abril, oásis em pleno deserto, como um abraço amigo, é tão bom ter-vos por perto. Como quem escreve um diário ou me sussurra ao ouvir, como num gesto solidário, é tão bom ter-vos comigo. Eu não sei como te dizer, nem sequer como demonstrar, mas sei que nunca vou esquecer o quanto eu gosto de aqui estar, o bom que é aqui chegar, o privilégio de sentir que também há neste lugar um pouco do meu existir, o bom que é aqui chegar, o privilégio de sentir que também há neste lugar um pouco do meu existir. O privilégio de sentir que também há neste lugar um pouco do meu existir, o bom que é aqui chegar. O privilégio de sentir que também há neste lugar um pouco do meu existir. Olha, o tempo, uma vez mais, está-nos a fugir de que maneira. E eu tenho aqui outra coisa para lhe perguntar. Há dias falámos aqui com, enfim, com destaques que tivemos aqui na Boa Nova antes deste. Reporto-me, nomeadamente, aos Danças Ocultas, ao André Santos, o homem dos Melek Makaia, e que falávamos aqui sobre esta. Como dizer, esta mistura de musical, esta mistura de conteúdos, de bandas, da própria mistura de sonoridades que vão buscar aqui e ali mais um instrumento, que cada vez há menos fronteiras, cada vez há mais pontes entre as músicas e os estilos musicais. E o Rogério, curiosamente, tem vindo a fazer isso, não só por via do estilo musical que tem, mas também dos convidados que vai importando e que aqui, uma vez mais, está neste disco patente. O que é necessário para se conseguir fazer isto com êxito? É o empenho? É ter, de facto, convidar mestria para que as coisas sejam feitas de maneira profissional e de maneira honesta? E como é que se consegue? Bom, acima de tudo tem que haver abertura da parte das pessoas, não é? Das várias áreas. Eu acho que cada vez mais, de facto, como o Pedro dizia, as fronteiras vão se esbatendo. E é uma coisa que a mim particularmente me deixa muito feliz, porque esta coisa da música de ser feita de prateleiras, não é? Como eu lhe dizia, para mim é uma dor de cabeça quando as pessoas me perguntam de que estilo é a minha música. Eu não faço ideia de que estilo é a minha música, não tenho nenhuma etiqueta para ela. A minha música tem música popular portuguesa lá dentro, tem reggae, tem pop, tem baladas, tem rock. Tem uma série de coisas que eu gosto. Eu, enquanto ouvinte de música, também, se eu ouvir o mesmo estilo de música durante muito tempo, eu farto-me, eu canso-me. Eu gosto de ouvir várias coisas, gosto de ouvir várias sonoridades. Tanto gosto de ouvir o Zeca Afonso, como gosto de ouvir o Diabo na Cruz, como gosto de ouvir o Camané, como gosto de ouvir o Bossa e Si, ou outra coisa, ou o António Zambuz. Portanto, a riqueza da música está, de facto, aí. E durante algum tempo, eu acho que isto foi... Os preconceitos foram mais fortes do que a música, não é? E havia sempre esta coisa de, ah não, isto é outro estilo, isto já não é a tua praia, isto é outra coisa. Não, quem faz música, quem gosta de música, quem gosta de se aventurar pela composição, gosta também desses desafios. Eu costumo, às vezes, quando estou a compor, gosto de seguir a canção para onde ela me leva, e se ela me está a pedir para ir para determinado caminho, apesar de por vezes pode ser um caminho que eu não domine tecnicamente, mas hoje em dia nós temos também essa facilidade de falar com os outros músicos, de trazê-los, de ajudá-los, de eles nos ajudarem a produzir, a fazer os arranjos. O Pedro falou há pouco do Campo Lavrado. O Campo Lavrado é uma canção que o arranjo é muito africano e ritmicamente que eu precisei muito da ajuda dos músicos que comigo tocam, porque eu sozinho não chegaria lá. Exato. E isso é de facto a riqueza da música, essa partilha. A única coisa às vezes que dificulta aqui este processo todo são os managers, agentes, editoras. A burocracia da música às vezes é uma chatice e às vezes torna isso tudo mais complicado, porque tirando isso, da parte dos músicos, eu creio que existe sempre um enorme prazer e gosto em nós misturarmos os nossos ADNs e através dessa mistura criarmos aqui outras coisas, outras coisas crioulas, não é? Da junção de uma coisa e da outra. Olha, em jeito de mate, podemos dizer que Rogério Charras, na versão 4.0, com Carlos Lopes, com o João Pradas, com o João Rato, com o Luís Pinto e com o Paulo Loureiro, estão aqui a dar um pontapé nos velhos do Restelo. espero que sim. Exato. Eu não quero nada, não quero ter nada a ver com eles. Exatamente. Não estamos a matá-los, enfim, porque enfim, não é uma prova agradável, mas não, torná-los, mas exatamente, torná-los afónicos, não se perde nada. Exatamente. Antes tens de primeiro abrir o teu coração, abrir o teu coração a quem o quiser colher. Deita a semente ao chão que a terra há de crescer, que a terra há de crescer, enchendo o campo de flores. E é certo que tu vais ter na vida muitos amores, na vida muitos amores, e o mundo na tua mão. Mas se daqui te fores, não percas o coração. Não queiras todas as flores presas na tua mão. O campo morre de dores, e se daqui te fores, deixa o teu coração. Não queiras o mundo inteiro na palma da tua mão. Antes tens de primeiro abrir o teu coração. Abrir o teu coração a quem o quiser colher. Deita a semente ao chão que a terra há de crescer. Não queres todas as flores presas na tua mão. O campo morre de dores, e se daqui te fores. Eu gostaria de conversar consigo mais uma vez, muito mais tempo. Já disse, creio que outras vezes, que o nosso problema é só tempo, mais nada. Estamos sentados aqui quase frente a frente. E como se estivéssemos num bar a falar agradavelmente, pelo menos do meu ponto de vista, sobre um trabalho muito interessante. E eu também não quero roubar muito mais tempo, porque também quero divulgar a música neste programa, deste álbum. Daí que, olha, Uma vez mais, ficamos combinados para um dia mais, na versão 5.0, seja o que for, seja a que propósito de um concerto de disco, mas teremos que continuar esta conversa, seguramente. Pedro, eu acho que ainda vai ser na versão 4.0, eu acredito que sim. Tenho essa esperança que ainda seja na versão 4.0, que a gente possa conversar pessoalmente aí em Oliveira do Hospital, na antecâmara de um concerto do 4.0 aí em Oliveira do Hospital. Vamos fazer força para que isso seja. Rogério, um abraço, as mais, e obrigado por tudo. Ricardo Ribeiro, Júlio Rezende.